Eita, deixa eu aproveitar que o Neto tá aqui. Cadê o Neto? O Neto, cadê ele? Ó, falar pra vocês, próxima semana já é o meu último show aqui, antes de eu ir pra São Paulo. Então, tô muito feliz, agradecer ao Murilo Soares pelo convite. A gente vai fazer 6 shows maravilhosos lá em São Paulo. É a turnê do Caiozinho, a gente já vai viajar essa semana agora. E vamos representar o nosso Sergipe, porque o Sergipe tem coisa boa. E tá bem no mercado, né? O Sergipe tem que respeitar. Tem que respeitar o Sergipe. Não só na música, mas como em outras áreas também. E graças a Deus a gente valoriza o nosso Sergipe. Uma salva de palmas aí pra quem é do Sergipe? Como eu sou do Sergipe, vai bater palma mais uma vez. Sou de Santa Maria, quem é de Santa Maria bate palma. Quem é da Aracaju bate palma, tudo. Vai. Vai tocar essa romântica? Quem tá apaixonada dá um gritão. Quem vem atrás de namorado aí, quem tá solteiro também. Cadê os homens solteiros também? Só tem mulher, só tem um. Cadê os homens solteiros, gente? Rapaz, só tem mulher solteira.